6224, para a descida. Puxando 6224, 10 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 120.3 e solicite a mesma. 1203, obrigado aí, boa noite. É. S23, complete a final e chame o Torre Salvador, 118.95. 8195, com 723, uma boa noite, bom competente. P3600. Assina indicada. 2700. Consegue manter 2709 até a próxima etapa? Frequência pro Gol 723? 118.95. 2195, uma boa noite. É o que a base de Marcelina, de 2309. É, está 3900. Sir, uma boa noite, 723, final está 10. 723, boa noite, ajuste no 0 no 4, mantenha a aproximação, aguarde pista no 0 livre, informa o tráfego número 1, cruzando a cabeceira nesse instante. Gente, grato, bom, 723, vamos até. Gol no 868, aciona identificação, da presente voo na Provimari, para o setor da chegada à Mara, ajuste no 0 no 4, desça para o nível de voo 070. Gente, descendo para o 070. O ajuste no 0 no 4 e tomando pro Akimari, gol 1868. 600, vou na produção aviso 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, 366, desça para 4 mil pés. 534, no sol 59, libere direita, controle solo em 121, decimal 9. Libere direita, 29. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa noite. 8, 0, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Fazer 2534 Alfa, chame a cidade Juliette. Alfa. 2534, consiga ver Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 2713, a sua identificação? Identificou, 2713. Tamarx 230 ground. Go ahead. Okay, your flight level is 320 and the call code has changed to 5433, ok? 4, você pode me dar a descrição. Estou de bom, se vai chegar daqui a pouco, 14 é para o grande alto, 2703. 1723, no solo 02, direito no 21, décimo 9. 21, uma boa, 733. Small house and clear, change 1014, proceed to Sierra Victor, 67, approach control. 1733, corrijo, 1723, ao fechamento da Juliette. Alfa, 1723, 1733, graças. Capatango Oscar, novembro Juliette, boa noite, chefe de identificação. Mantenha a de ponte para interceptar a chegada a ponte, ajuste no 014 e informe no ideal de descida. Dono 868. Isso para o nível de voo 050. 050, voo 968. Portugal 023, clear the analysis procedure and the report established in Sierra Victor 266. We clear for the aeronav runway 10 and we call established Sierra Victor 266, approach com 1-0-3. O nome é Noiva Borda, estou no ambiente de 2 horas, alternado Aracaju. O Nuno 34, táxi aprovado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, Senegal no 0-1-4. Fazer 1-4, Índia, ponto espera 2-9-5, gol 1-1-3-4, feliz ano novo. Igualmente. Azul 2534, Juliette, portão 03, autorizado. O gol 1723 consegue agora para o pátio 13, que ingressa via Juliette. Após o pátio 13, a posição prevista é 1 no Lima. Ok, Juliette, pátio 3 no Lima, com 733. Confirme a matrícula. Mike X-ray Papa. Prossiga. Ok, boa noite. Estamos passeando aqui no Finger número 7. Solicita aí autorização para a aeronave que está rebocada para remoto. Aguarde para o início, aguarde e mantenha a escuta. Ok, aguardando, mantenha a escuta. Zona 723, novamente modificar a posição, será 2 Lima no pátio 3. Sim, 2 Lima com 723. Nuno 34, autorizado a linha em decolar, pista no 0, vento no 0, 0 graus e no 0 nós. Ali decola, 1-0, gol 1-1-3-4. Platão Oca, novembro Juliette, 2 para nível de voo 050, ajuste no 014. 4300, complete a final de chame torre 1895. 295. Melhor descida, 2713. 2713, desça para 4 mil pés, ajuste no 014 da presidente voo Serra Vita 367. 4.737-014, grato 2713. Tava tendo Oscar, 90 Juliette, 4 procedimentos em Salvador, RNAV da pista no 0, confirma a intenção. Decolar 208, chame controle Salvador em 120, destino 8, novo. 208, boa noite, voo 134, liga 9. Boa noite, feliz 2015. Obrigado. Salvador, voo 134, passando 1700 pés na Pucajá, Maracaju. Dono 134, contato rodada de colagem, super via Puca para nível 350. Já pouca para o 350, voo 934. Voo no 868, após o TAP, voo Serra Vita 366, para 2500, ajuste no 014. Após o TAP, Serra Vita 366, 2500, na 014, voo no 868. Passando 372, estabilizado, 73600. Tá 3600, pouso autorizado, pistola 0, vento 100 graus, 10 nós. Depois, obrigado. Portugal 023, complete final in the car power 118.95. 118.95 at Portugal 023. Salvador Power, muito boa noite. Portugal 023, on final is 1110. Portugal 023, boa noite, stand by. Expect any clearance. I have a traffic crossing the threshold by now. Stand by. 0%. Tá 3600 no solo zona 2, primeira direita, controle solo em 121, decimal 9. boa noite, tá 3600, Alfa, chamando da Juliette. Alfa. Portugal 023, clear to land runway 10, wind 110 degrees at 10 knots. We're clear to land on runway 10, Portugal 023. American 230 gate Niner is ready for push and engine start. Stand by, American 230. Stand by. Estabilizado, do 27 na 3. Bono 134, chame Recife na frequência 12685, secundário 12545. Bono 134. Chame Recife na frequência 12685, secundário 12545. 12585, boa. 023 on the ground at 14, leave the runway and call ground 121-9. 121-9, eu vou te ouvir, obrigado. 1868. É escuta, estabilizado. Corre 1895. 1895, até lá. Olá, muito boa noite, bom dia, eu do CRI, Mercedes. Marca 230, boa noite. Approve a taxi by Alpha, call me before taxi to Juliet. Ok, approved for pushback and engine start, we'll call you, pardon Juliet, American 230. Portugal 023, we are on Alpha. Alpha 023, approve a taxi via Alpha Communion, call short taxi unit. Via Alpha, call the approaching Juliet, Portugal 023. America 230, you are clear to push back, comrades, for taxi. Okay, we are clear to push back, and understand we're cleared, confirm cleared to push back and taxi India, was it? Call me Reg for taxi. Okay, we'll call it for taxi, Reg 230. Call Salvador, Wednesday, Papá, Passeado, Mara. Nossa, tá com a presença livre agora. Boa noite. Tá 3600, Juliette, portão 7. Bono 098, acione identificação, desça via chegada a Mari, para nível 050, ajuste no 014. 50 na Mari, o voo no 098. está presente, ou melhor, pode estar longe, pode mandar projetar, por gentileza? Autorizado. Então, graças. Muito obrigado. Agora, tchau. Capitão Oscar Novembro Juliette, voe. Desça para 4 mil pés, ajuste no 014, da presença autorizada para o procedimento da G9, após o Serra Vita 367, repete Serra Vita 366. Deixa no 3, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Pouso autorizado no 0, 27 no 3. Está bem complicado aqui, porque a gente não enxerga o sinalizador, as luzes estão bem fortes atrás dele ali, a gente não enxerga qual luz que é forte, né? A gente está em contato aqui com a infraero, estou tentando contato com o fiscal, ok? Só um minuto. American 230, ready taxi. Stand by for taxi, America 230. 230, stand by. Plantão 3600 já parqueado? Não, o rapaz não tá nem me chamando, a gente não tá entendendo o que eles estão fazendo ali. Tá falando no rádio, não chama a gente. Entendi. Control 023. Control 023, go ahead. How long will be the hour delay? Your position is 11, stand by please, there is a traffic to start the text by now. Approve a taxi landing point runway 10. via April 1, then taxiway India, on Honda Point, Qatar 118, this morning 95, QNH 1014. Okay, copy 1014, cleared Alpha 1, India holding point 10, we'll talk to the tower at that point, American 230. Oscar 90, Juliette, complete a final Xanipur, Salvador, 118, decimal 95. Oi, Salvador, 118, 95, boa. Bom, no 098, está presente por Terra Vista 366, desça para 2500, pode estabilizar. 0366, 2500, pede, bom, 098, comigo aí. Afirmo. Oscar November Juliette, reporte para a Terra Vitor 302, ajuste na 0 no 4. Contaramos para a Terra Vitor 302, ajuste na 0 no 4. Então, mais próximo é cancelar para se visualizar a base pela direita. Bom, no 098, mantém inicialmente o Zavito 366, reporte visual para prosseguir a uma aproximação visual. Está presente essa visual. Gente, você mantém referências visuais com salvo? Positivo, completamente visual. Excelente, está autorizado, está presente voar o Terra Vitor 372, você pode estabilizar. 372, na proa, reportarei estabilizado, obrigado. 098. Voo 969. Salvador, 876074, boa noite, informação alfa, você para o próximo. Xanã 6074, acione identificação, desço para o nível de voo 050, ajuste no 014, via Mário. 0014, via Mário, direto de fazer uma prova do Terra Vitor 366. Autorizado. Autorizando o Terra Vitor 366, Xanã 6074. Uno 098, está autorizado descer para 1610, o altitude do Terra Vitor 372, repete visual com campo estabilizado. Desce para 1600, reportarei visual com campo estabilizado, gol 1098, muito grato. American 230, maintain holding point. Maintain holding point, American 230. Tenía 0074, autoriza a descida para 25010, reporte estabilizado no precisão terminal. Autorizado 25010, para estabilizado 6074. Europa 084, good evening, information Alpha, stand by to copy. Get ready to copy, will be ready for starting about 15 minutes. We do, affirmative, American 230. After the landing traffic, please line up and wait, runway 10. After landing traffic, line up and wait, 10, American 230. Washington, Romeo Juliette, no solo 29, primeira direita, controle solo em 121, vista 9. Oscar, Romeo Juliette, Alfa Juliette, contorno pátio 1, no chama da Lima. Salvador, uma boa noite, eu sou 3152. É 3152, acima a identificação da presente voo TAP 2 para o nível de voo 050, ajuste no 014. TAP 050, 1014, eu sou 3152. Gente, para pernoitar o pátio mais próximo seria o pátio 5, ok? Quanto tempo de permanência aqui no solo? Gente, mantenha a posição antes da Juliette, eu vou coordenar para prosseguir o pátio 3, ok? Só um minuto. American 230, airborne S31, call departure control, frequency 120.8, have a nice flight. Boa noite, feliz ano novo, American 230. Feliz ano novo, boa noite. Obrigado, bom ano. Bom obrigado. Departure, boa noite, American 230 out of 1800. America 230, reach the contact for departure, climb flight level 320 via moment of departure. Climb via to 320, America 230. Eu vou 1098, baixa de chegada visual com pista vegana, passou 372. 1098, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Vivo, pouso 10, vamos 098. Ok. 10 by 2 minutes, ok? Copy, copy. Salvador, boa noite, Gol 170. Tente da Alfa autorização Campina Grande na próxima dúvida. 1170, aguarde só para número 2, prepare a saída Tucas e Pá. Na escuta. Novembro Juliette autorizado via Juliette, parte 370 sinalizador. Papa Romeo, Papa Golf, informação alfa. Papa Romeo, Papa Golf, desça para o nível de voo 140, na Prodimar, está no seu de chegada a Mar, ajuste no 014. Informe que irá seguir tráfego 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo, o Charlie 550 cruzando o 120 invertido. Desça 140 na Prodimar, está centro do tráfego, Papa Golf. Europa 084, Lima, Echo, Mike, Delta, via Flatland Route, First Airway, Alpha, Zulu, 10, Flight Level 350. Puka, Departure, Papai, Uniforme, Charlie, Alpha, Departure, Zipar, Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Transition, First turn to the left after departure. Call code 5443. Depart Salvador frequency 120.180. Today 4, the other destination Lima Echo Mike Delta via flight plan 2. Apex Blue 10. After takeoff, clear level will be 350. Standard departure will be Puka, Transition Skipper. And Squawk 5443, the back of the will be 1208. 5443, call code, Europa 084, call me ready for pushback and setup. Confirm, code 5443, will call for setup and pushback. 1098, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, obrigado. 098. 1170, cópia. Vai, escuta. 1170, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Golf, via Peso 10, nível de voo 370. Saída Puka, transição Zipar, primeira curva à esquerda. Transponder 5445, controle Salvador 120.8. Cuidado Campina Grande 370, Peso 10, decola 10, curva à esquerda, na Puka Zipar. Transponder 5445, controle 208, voo 1170. Confirme somente a transição. E passa. Correto, chame pronto para o pushback, portão medo. Aí pra cá. Deixa a nome a 258, aqui é a identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 070, ajuste no 014. Papa Romeo, Papa Golf, desce para o nível de voo 060. 060, Papa Golf. 060-74, estabilizado, ainda. Canal 6074, complete a final, chame Torre Salvador 118.95. 1895, Monstro 6074, né? Salvador, boa noite, Xené 6074. Xené 6074, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, 510, Xené 6074. E o mapa Paquilo vai cumprir o procedimento de nave da pista 10? Está autorizado a presente falar na frente de Duna, vai completar o procedimento NDB Zulu da pista 10, desça para 2.000 pés, ajuste no 014 e repórter estabilizado. Aquilo, confirme a velocidade indicada. Sim. Papá Romeu, papá Golf, inicie redução de velocidade para 2309, ajuste 1014, desça para o nível de voo 050. Reduzindo 230, desça 050, papá Lupo. Erica 230, call resistance, your frequency 126, decimal 85, you can enable 125, decimal 45. 3152 complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 195, obrigado, boa noite. Salvador, 3152, a Inave dando meia. Então, 10. 3152, mantém aproximação, aguarde pista no zero livre e ajuste no 0 no quadro. Certo, 3152. Tá bom. Grato. Meu papá, papá Golf, após o SAP, desça para 2500 pés, ajuste no 014 e voo Charlie 366, repórter estabilizado. Após o SAP, desça para 2500 nós, 366, repórter estabilizado, o Papa Papa Golf. Papá Golf, inicie redução de velocidade para 2009. Reduzindo 200, o Papa Golf. Ana 6258, desse para o nível de voo 050. 050, 6258. Saudoso, boa noite, 6064, segura a 6074, Alfa, Kilo, Pat 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, 2, Romeu, 6064. Salvador, o voo no 868, boa noite, gente da Alfa, autorização Aracaju. 568, autorizado para Aracaju, via Golfo 677, nível 230. Saída Fuca, Jamo, Aracaju. São primeira curva esquerda. Transponder 5442, controle Salvador, 120, decimal 8. Espera de todos a recepção lá. Acima. 5442 no transponder, o controle da 08. Bom, no 868. Correto, chame pronto, portão 4. Chamará. Estabilizado, Lima Papa Quilo. Lima Papa Quilo, complexo aproximação, chame torre 1895. 1895, Lima Papa Quilo. Oi, boa noite, Capatango Lima Papa Quilo. Capatango Lima Papa Quilo, boa noite. Mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Ajuste no zero no quadro. Intenção de pouso 170, cancela da presente. Vicente Lima, Papa Kilo, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final 17, ajuste no 04, vento 100 graus, 12 nós. Informa o tráfego à retaguarda, aproximadamente 6 milhas. Positivo, base pela direita, agilizando Lima, Papa Kilo. Tá 3152, no solo de 45, direita, controle solo 121, decimal 9. Direita 19, tá 3152, por. Altitude em SAP, desça para 2500 pés, ajuste no 04. Está autorizado o procedimento RNAV, após o SAP, vou encerrar o T366. SAP, ajuste na rua, 3398, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 060, ajuste no 04. Passou 366, visual no zero, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, complexo final, chame torre 1895. 1895, Papa Golf. Boa noite, Papa Romeu, Papa Papa Golf, estabilizou a RNAV no zero. Papa Romeu, Papa Papa Golf, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 04, informa o tráfego. Final para pouso 17. Sente do tráfego aguardando, Papa Golf. Para 17, baixado e travado, Lima, Papa Quilo. Lima, Papa Quilo, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 12 nós. Positivo, a intenção de marque é o Graé, pessoal da Tec. Sente o Graé. Romeu Papa, Papa Golf, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 12 mais. Livre pouso no zero, Papa, Papa Golf. Lima, Lima, Papa Kilo, no solo de 48, autorizado. Backtrack, táxi via pista, na taxi Oscar, estacionar frequência livre. Solo Salvador Azul, Papa Juliette Vitor. Prossiga. É, bom dia. Oh, boa noite, desculpa. Pedindo aqui autorização de reboque, Tiger 3 para o 43, posição 4 Romeu. Confirmando do patch 3, do Finger 3 para o patch 3. Positivo. Ok, eu tenho algumas aeronaves para puxar agora no setor, ok? Aguarde. É 3891, adicione identificação, desça via chegada a Ponce para o nível de voo 050, ajuste no 014. Resolve. 358, torre 11895. Estacionário 6258. Estacionário 6258, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1014. Romeu, Papá, Papá, Golf, no solo 5-1, libera direita, deslizando, solo 1-2-1, no decimal 9. Solo, boa noite, Papá, Romeu, Papá, Papá, Golf, migrou para o 4-5-0. Papá, Papá, Golf, chame antes da Juliette. Boa noite, da Juliette, Papá, Golf. Europa 04, are you ready for setup? Ready for startup, come ready for pushback. We are ready for pushback. Ready pushback, startup, come ready for taxi, number Aeroropa 0884. This is push, I'm in start, ready for Aeroropa 0884. Salvador, gol 1170, posição meia dúzia, pushback, estacionamento. Confirme. Gol 1170, puxa o estacionamento. Aguarde, gol 1170. Escuta. Aeroropa 084, disregard pushback. Stand by, ok? Está negócio, está negócio. Papapapa Golf agilizando, ingresso Juliette, pátio 1, chame na Lima. Pátio, por gentileza, novamente, Papapapa Golf. Gente. Para 3398, cancelada a instrução de altitude em TAP, desça para 2500 pés, ajuste no 014, voo encerrado em pista 366, autorizado R9, repete estabilizado. Eu vou adiando, encerrado em 366, volta 3390. Espera 29. Boa noite, Sinero 6258. 6258, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima, boa noite. Alfa Kilo, posição 1 no Lima.